vai se entregar pra mim. Está ligado na Rádio Oeste da Paraíba, 1000 kHz. Devolve, parece um anjo quando fala. Devolve. Rádio Oeste da Paraíba, a Rádio de Cajazeira. O Ministério da Cidadania inclui 2.200.000 famílias no Auxílio Brasil. E número de famílias beneficiadas no programa ultrapassa 20 milhões. Pagamentos dos novos valores do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás começam na terça-feira da semana que vem. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Hoje é Dia Nacional da Saúde. E que tal aproveitar a data para adotar uma alimentação mais saudável e a prática de exercícios? O Ministério da Saúde dá uma força com um portal na internet para quem está em busca de mais qualidade de vida. Jéssica Gonçalves. São receitas, matérias, vídeos e podcasts para quem quer começar ou recomeçar a atividade física, comer melhor, ter um peso mais saudável e parar de fumar. E o Enem deste ano é o tema da entrevista ao vivo do dia com o presidente do INEP, Carlos Moreno. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Bruno. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Desde a educação básica até o ensino superior, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, está presente na vida do estudante. Por meio